Meus sonhos vagam pela noite, cruzam sinaleiras e constelações. Renascem a buscar esquinas, velhas conhecidas do meu coração. Meus sonhos são apenas sonhos, mas repontam luzes de um certo lugar, pra onde minha alma errante, mesmo retirante, sempre quer voltar. Pra onde minha alma errante, mesmo retirante, sempre quer voltar. Meus sonhos seguem pra fronteira, bem lá onde um rio canta em portunhol. Um mate na varanda antiga, uma prosa amiga bem ao pôr do sol. Meus sonhos buscam minha gente, pela Presidente chegam no Parcão. Qual é a dimensão dos sonhos que revoam livres pela imensidão? Qual é a dimensão dos sonhos que revoam livres pela imensidão? Uruguaiana, muito mais que terra, muito mais que lar, é filosofia de quem ganha o mundo e leva consigo forças pra lutar. A vida atropela a alma, mas segue com calma quem tem procedência, porque o Uruguaiana é um cerne que seus filhos honram em qualquer querência. Porque o Uruguaiana é um cerne que seus filhos honram em qualquer querência. Meus sonhos vão pela praça, pela prefeitura, pela catedral, e dançam um ritual tão vivo de um tempo bonito pelo comercial. Revoam meu velho colégio, que tão diferente me parece agora, e lembram da estação antiga, o dia em que a vida me levou embora. E lembram da estação antiga, o dia em que a vida me levou embora. A ponte, Passo de los Libres, nossa Califórnia, nosso carnaval. A sina repontou meus passos, que hoje se dispersam pela capital. Por ser tão uruguaianense, um dia minha alma volta para o seu cais. Mas hoje, navegando a vida, busco no Guaíba o rio Uruguai. Mas hoje, navegando a vida, busco no Guaíba o rio Uruguai. Uruguaiana, muito mais que terra, muito mais que lar, é filosofia de quem ganha o mundo e leva consigo forças pra lutar. A vida atropela a alma, mas segue com calma quem tem procedência, porque o uruguaiano é um cerne, seus filhos honram em qualquer querência. Uruguaiana, muito mais que terra, muito mais que lar, é filosofia de quem ganha o mundo e leva consigo forças pra lutar. A vida atropela a alma, mas segue com calma quem tem procedência, porque o uruguaiano é um cerne, seus filhos honram em qualquer querência. Porque o uruguaiano é um cerne, seus filhos honram em qualquer querência. Porque o uruguaiano é um cerne, seus filhos honram em qualquer querência.